Você está ouvindo a Rádio Cultura de Mogi Mirim Limitada, uma emissora do Grupo Bertanha de Comunicação. ZYK 617, Rádio Cultura de Mogi Mirim Limitada, 1110 kHz, Mogi Mirim, Estado de São Paulo, uma emissora do Grupo Bertanha de Comunicação. Você está ouvindo a sua Rádio Cultura de Mogi Mirim. Sabia que em Mogi Mirim tem uma cachaça produzida com os mais altos padrões de qualidade? Sim, temos a cachaça Ipezinho localizada na Estrada Velha de Conchal, ou do Morro Vermelho, a 5 km da AABB. Venha nos conhecer. Estamos abertos de quinta a sábado para visitação e degustação. Telefone 19-98199-7232 ou acesse nossas redes sociais e procure por Alambique Ipezinho. Se for dirigir, não beba. Você já conhece o Pronto Socorro da Cerveja? A Casa do Vinho Toca? Único revendedor autorizado dos drinks no saquinho da região. No Pronto Socorro da Cerveja, onde você encontra tudo para o seu churrasco. Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 827 Vila Bianca, Mogi Mirim. Telefone 19-3549-9335 ou pelo WhatsApp 19-98349-4805. Sigam nossas redes sociais PS da Cerveja Mogi. A partir de agora, você fica bem informado aqui na Rádio Cultura. Está começando o Hora da Notícia com Rafael Tadeu. Alô, você, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! 6:01, você está aqui na Rádio Cultura, no programa Hora da Notícia. Eu sou o Rafael Tadeu e vou com vocês até às 7 da manhã com muita notícia, informação e muita música gostosa para você aqui na Rádio Cultura. E aí, tudo bem com vocês? Muito calor por aí? Aqui eu vou falar para você, noite quente, né? Uma noite que eu esperava que ia ser mais tranquila, mas foi uma noite gostosa. Gostosa de quente. eu falo pra vocês que, apesar dessa temperatura elevada, né, quente, eu gosto mais desse calor do que o frio. Ficar encapotado de roupa, ninguém merece. Já não sou tão fã assim. Bom dia, meu amigo Peixe, bom dia, Edivaldo Meyer, bom dia, Avelino, bom dia, Primo, bom dia, Artinho, bom dia, Neuza, bom dia, Lourdes. O Artinho passando por aqui, né? Já vi que o Artinho, o tempo tá esquisito, né? O tempo tá meio estranho, né? Vai entender. Bom dia, Celisa! Tudo bem com você? Rafael, bom dia! O que aconteceu com a rádio hoje? Tá tudo com o som aqui em casa, tremendo, tá? Tá um som horrível. Meu Deus do céu, o que que aconteceu? Tava tão bom esses dias. Então? Antes de ontem também. Tava limpo o som. Agora tá tudo... O que que aconteceu, Rafael? Também queria saber. Mas em todo caso, vai, um bom dia. A gente vai tentar ficar por aqui. Vamos né? Arrumar. Como diz o Ana, Rafael, vai lá inventou. E faz a sua mãe. Mas não faz mal, vai. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo, tá? Tchau. Vamos começar o dia bem. Vamos começar o dia bem. Vamos arrumar isso aí. Como diz Dona Ana, vamos fazer nossa mágica. E por enquanto, vamos tocar Teodoro e Sampaio pra vocês aqui na Rádio Cultura. Bom dia. Nosso amor, que maravilha, um exemplo de família, se desfez, não sei porquê. Hoje de cabeça fria, reconheço a covardia que me fez perder você. É a dura realidade, como esconder a verdade, se eu sofro na distância. Que ela foi embora,